de ser bonito, há de ser. Melodia FM apresenta Questão de Sensibilidade. Há de ser sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. Especialmente para a sua emoção, o seu sentimento, a sua sensibilização, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E você pode ouvir os programas passados no www.acasadapedra.com.br. Lá você terá um link que o levará à nossa página de interatividade com material extra disponibilizado e enriquecendo todos os programas que já foram apresentados. Nossa história, para que o vento do tempo não nos apague da memória. Somos seres de sentimento e esse sentimento precisa ser estimulado, precisa ser incentivado a cada vez mais crescer e se lançar a novas possibilidades, porque isso, no mínimo, é maior felicidade. Há de ser exílio, há de ser retiro. E eu, Renato Tavolieri Filho, que apresento esse programa. Promessa de ser ternura. E nós continuamos com a nossa viagem pela história da música clássica. E já estamos no nosso penúltimo programa da série que nós projetamos. Essa introdução aos conceitos mais fundamentais de cada um dos períodos em que a música clássica pode ser estudada, pode ser entendida. E já estamos no século XX. Já vimos no primeiro programa uma introdução teórica com as características gerais e com a música dos compositores impressionistas e mais especificamente com a música de Debussy. No segundo dia, nós tivemos Stravinsky e Shostakovich. Stravinsky, pela sua importância como criador de um som completamente revolucionário dentro da expressão musical. No terceiro dia, no nosso programa de número 96, tivemos a figura maior de Rachmaninoff, com a sua beleza melódica, com dois dos seus concertos para piano, o concerto número 1 e o concerto número 2. E hoje nós trazemos algo inusitado, porque é a princípio, logo de introdução, nós trazemos um exemplo de compositor minimalista, Philip Glass. Philip Glass é uma figura muito original, ele tem uma melodia, porque o minimalismo, como nós já dissemos no programa introdutório, ele se preocupa com a melodia, ele trata a melodia de uma forma diferenciada, tem uma linha melódica que é repetida várias vezes com pequenas nuances que às vezes nem são muito perceptíveis. É preciso muita atenção para se perceber essas mudanças. E as pessoas podem estranhar a repetição tão grande da mesma estrutura melódica. E nesse sentido, eu já estou dizendo que isso é a propósito, isso não é acidental e todas as composições seguem mais ou menos essa lógica. Mas o Philip Glass tem méritos indiscutíveis, suas composições têm uma sonoridade surpreendente. E uma das obras dele que mais me agradam é a sua ópera, ele compôs várias óperas, a sua ópera Akhenaten ou Akhenaton, que retrata a história de um dos faraós egípcios mais fascinantes que se possa imaginar, porque é um fato histórico, é uma figura verídica de grande importância na história da religião, porque foi o primeiro de que se tem notícia que, de certa forma, funda a adoração de um Deus abstrato, não mais um Deus físico. No início seriam os animais e seriam figuras representativas e até alguns elementos da natureza que eram adorados, como no próprio Egito, Deus era o Sol. Akhenaton, ele tem a ousadia de romper com toda uma tradição religiosa, e a religiosidade no Egito era fundamental para a estrutura social. Os sacerdotes tinham um poder incrível, de certa forma eles é que sustentavam a estrutura social e política da verdade egípcia, e ele teve a ousadia de confrontá-los pela sua paixão. Ele se sentia como um iluminado. Alguns dizem que foi um dos precursores de uma religiosidade que acaba até desembocando na grande figura daquela máxima representatividade da Igreja Católica, que é Jesus Cristo. Ele seria um dos profetas que anunciam ou que preparam essa chegada. Isso são alguns teóricos que levantam, devido à importância de Akhenaton na história da religião e da sua luta e a sua paixão por essa figura que ele adorava e que ele sentia como seu verdadeiro pai, a quem chamava de pai, que era uma figura não física. Ele, por esse motivo, sofreu muito, porque num determinado momento, pela sua radicalidade, ele acaba sendo perseguido, destituído e foi até banido da história. O seu túmulo ficou totalmente não registrado, foi tirado das inscrições em pedra que contavam a história dos faraós. Para isso, só para mostrar o poder dos sacerdotes de então, que chegaram a esse ponto, e a família toda foi assassinada, e ele também, e a Akhenaton, então, acabou sendo resgatado historicamente pelas escavações que foram feitas, e eles descobriram toda uma história que jamais supunham como sendo possível, pois não havia nenhum relato em relação a ela na própria história que os egípcios construíam dos seus faraós. Nesse sentido, a história é fascinante. E eu acredito que Philip Glass foi muito feliz na musicalidade, buscando retratar toda essa magia, toda essa gama misteriosa e ao mesmo tempo riquíssima e emocionante que constitui a vida de Akhenaton. Só a história já me fascina. Eu era alguém que sabia desses fatos antes dele ter feito a ópera, e a história de Akhenaton sempre me fascinou. Mas sinto que a obra de Philip Glass veio a crescer e me surpreendeu muito pela força melódica, mesmo dentro de uma linha minimalista que tem essa característica de repetição de um mesmo som. Eu, é claro, não vou poder passar a ópera inteira, isso precisaria de vários programas. Eu escolhi algumas faixas, no meu entender, que exemplificam o estilo, para que vocês comecem a se familiarizar, porque é um som um pouco diferenciado e talvez as pessoas possam estranhar. Eu até penso que, dependendo da sonoridade que eu senti que a evolução aqui da apresentação tem, talvez eu até diminua, eu até corte e não toque a faixa inteira. Mas nós começamos com um prelúdio em que se anuncia, existe um sacerdote que anuncia o falecimento do faraó. Do faraó que era o pai do Akhenaton. Então, Akhenaton acaba sendo sagrado, um novo faraó. Então, a peça se inicia, a ópera se inicia com esta fala e logo em seguida a esse anúncio do falecimento do faraó, existem tambores muito fortes que entram anunciando o seu funeral. Eu vou tocar esse primeiro momento e vou explicando de forma sucinta o espírito das faixas que vamos disponibilizando aqui para vocês. He flies who flies. This king flies away from you, ye mortals. He is not of the earth. He is of the sky. He flaps his wings like a zeret bird. He goes to the sky. He goes to the sky. On the wind. On the wind. Eu acredito que vocês tiveram um bom exemplo daquilo que eu afirmei logo no início, ou seja, da beleza melódica, da força melódica que o Philip Glass consegue nas suas obras e especificamente nesta. E também perceberam a característica do minimalismo, que é uma linha melódica que vai assumindo pequenas variações e que se repete praticamente todo o tempo. Em seguida, nós vamos trazer mais uma das faixas dessa obra de Philip Glass, e é o momento em que ele celebra a fundação da nova cidade, a cidade que seria já a nova capital do Egito, uma cidade construída em adoração ao novo Deus, a esse Deus abstrato. Uma visão religiosa inusitada e muito avançada no tempo, porque só muito depois é que a história registrava o surgimento de uma concepção de divindade muito próxima da que temos hoje. Mas, na verdade, com essa antiguidade houve um precursor, um anunciador desse tipo de visão religiosa tão adiante do seu tempo e por isso mesmo nada compreendido, que foi a figura enigmática e apaixonante de Akhenaton. E esta faixa que trazemos é uma faixa festiva em que se celebra a inauguração dessa cidade com a dança. Thank you. Uma faixa forte, melódica, muito interessante também, muito original. Vocês podem estranhar esse estilo, esse jeito diferente de se conceber a construção musical, com essa repetição de uma linha melódica com pequenas diferenças, mas é impossível não se reconhecer a criatividade e a belíssima sonoridade que o Philip Glass imprime em suas obras e mais especificamente nesta, Akhenaton. Eu já ouvi algumas outras obras, várias obras do Philip Glass e principalmente algumas outras óperas dele. E não sei se pelo fato de que a história de Akhenaton me fascina, nenhuma delas para mim conseguiu ter, vamos dizer, a mensagem maior musical que esta, a meu ver, alcança. Mas isso é uma visão muito pessoal e acredito até que as outras óperas, uma delas retratando Einstein, uma outra Gandhi, também tenham tido, ou talvez até tenham tido, projeção maior. Mas essa, por identificação, fica como das óperas de Akhenaton até o momento, de Akhenaton, de Philip Glass até o momento, a minha favorita. Akhenaton é, confessadamente aqui para vocês, a minha favorita. E a próxima faixa é realmente linda. O Philip Glass declarou, e eu li a entrevista em que ele faz essa declaração, que ele teve uma dificuldade muito grande para compor a próxima faixa, porque ele queria escrever a coisa mais linda que ele já havia escrito, porque é exatamente o hino que é evocado por Akhenaton em adoração ao seu novo Deus, a esse Deus abstrato, a esse Deus com uma simbologia tão diferenciada e tão avançada, e representando toda a paixão de quem, de certa forma, entrega a sua própria vida, a sua integridade e desafia tudo em nome dessa paixão religiosa tão profunda, que foi um fato verídico dentro da história do Egito. E essa composição do Philip Glass é exatamente o hino de adoração do Akhenaton para o seu pai, para o seu Deus. E realmente é muito, muito bonita. E ela é feita para ser cantada por uma voz masculina mais aguda, que é um tipo de voz mais raro até, o que empresta a faixa, essa música em questão, uma sonoridade ainda mais diferenciada, inusitada, estranha e, sem dúvida, belíssima. tivemos assim um som muito original, representativo de algo contemporâneo dentro da história da música clássica. Philip Glass vivo, compondo, atuando nesses dias que vão e compondo obras as mais inusitadas e até com algumas incursões mesclando a música clássica com a música popular e também com a música de várias manifestações diversas. Ele já esteve no Brasil, ele compôs um CD muito lindo com melodias compostas junto com Ravi Shankar, esse famoso compositor instrumentista indiano. E por isso acredito que vocês tenham tido um exemplo bem interessante de como a música clássica caminha por esses tempos que ora vão. Mas é claro que em 5 programas, e também não era minha intenção, nós vamos deixar muitas expressões importantíssimas de fora. E nós vamos depois, em outros programas, que sem dúvida teremos com a música clássica, apresentando obras significativas e representativas dos vários períodos da história da música clássica. Mas vocês já terão tido essa introdução explicativa, essas ideias, e tudo isso vai estar gravado no nosso site www.acasadapedra.com.br, e de tempos em tempos eu vou fazer referência e vou dar o número dos programas para que vocês localizem com maior facilidade, caso alguém ainda queira rever ou até se perdeu, ouvir toda a série ou pelo menos os programas em que há a explicação teórica das características essenciais de cada um dos períodos. E vamos em frente neste programa de hoje, também trazendo algumas outras faixas representativas da música do último período para nós desta incursão pela história da música clássica, que é o período do século XX. E agora eu trago para vocês uma faixa bem ao gosto popular, uma faixa famosa. Não há quem não conheça o famoso adágio do Concerto de Aranjuez, de Joaquim Rodrigo. E uma das razões dessa escolha minha não é só pela beleza da composição, mas porque esse compositor atesta um dos aspectos que nós levantamos dentro da música do último período do século XX, que em algumas nações o espírito de paixão às tradições do povo ficou muito marcado e isso impregnou as composições. E citamos como um dos exemplos o nosso Villa-Lobos, e reservamos o último programa de fechamento para a música clássica brasileira. Então ele estará conosco amanhã, o nosso último dia que fecha essa série de programas em que viajamos pelos caminhos desde os primórdios da música clássica. E hoje, já de certa forma, nesse momento final, nós colocamos esse gostinho já de uma manifestação musical paralela, mas seguindo a mesma lógica de um compositor espanhol, Joaquim Rodrigo, cuja obra é representativa desse estilo, esse estilo nacionalista apegado às raízes e essas raízes musicais, folclóricas, inspirando a construção da composição clássica. Thank you. Um abraço para vocês, até amanhã com o nosso último programa da série Historiando a Música Clássica.